crescer de um beijo muito louco, me implodindo aos poucos no universo, a desvendar a vastidão do teu amor. Como sem pensar, num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo com a mais pura emoção. Admito que me fale assim. Eu sou o seu 16º pai. Sou primogênito do teu avô, primeiro curandeiro, alcoviteiro das mulheres que corriam sob teu nariz. Me deves respeito, pelo menos dinheiro. Ele é o cometa fulgurante que espate fogo. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. De criptônia desce teu olhar, e quatro elos prendem tua mão. Cala-te boca, companheiro, vai embora que uma criação. De outro jeito não se dissimularia a sua criação. E foi o silêncio que habitou-se no meio. Ele é o cometa fulgurante que espate fogo. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. De criptônia desce teu olhar, e quatro elos prendem tua mão. Cala-te boca, companheiro, vai embora que má criação. De outro jeito não se dissimularia a sua criação. E foi o silêncio que habitou-se no meio. Ele é um cometa fulgurante que espalha e voa. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Não quero lhe falar do meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar o meu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você sintoniza CYX 837, Canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, Fronteiras e Regiões ligados nas principais notícias do Brasil e do mundo. Está no ar, pela Fronteiras FM, o jornal Fronteiras em Notícia. Informação com precisão e credibilidade. No ar, a partir de agora, Fronteiras em Notícia. Boa tarde, Fronteiras. Boa tarde, Brasil. Prazer imenso. Eu sou Tony Oliveira. Hoje é terça-feira. Terça-feira, 24 de fevereiro do ano de 2026. Por aqui, começando mais uma edição do jornal Fronteiras em Notícia, com o apoio cultural do vice-prefeito Dr. Norberto, presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, também da coordenadora de Cultura e Turismo do nosso município, a Conceição Alves, provedor Giganet, Zen Imóveis, o provedor Giganet Telecom, Zen Imóveis e Prefeitura Municipal de Fronteiras, administração construindo um novo tempo, prefeito Eudes Agripino Ribeiro. Começando aqui Fronteiras em Notícia, nós vamos com a previsão do tempo agora para Fronteiras. Temperatura nesse momento em Fronteiras é de 29 graus, a probabilidade de chuva 22%, umidade relativa do ar 56%, o que é bom, é essencial para a nossa saúde, é 60%, né? Aí está 56% e velocidade do vento 10 km por hora. Começa agora Fronteiras em Notícia. Boa tarde. Câmera flagra fuga de adolescentes em carro roubado durante perseguição policial em Teresina. O Rio São Francisco, audiências vão discutir transposição. Prefeitura abre seletivo com 11 vagas, veja cargos e salários. Coração de menina vítima de acidente é transplantado no Ceará. Caminhão pipa é apreendido e condutor é preso na BR-343. Uma nova operação apreende drogas em imóvel investigado no litoral. O Fronteiras em Notícia começa agora. Boa tarde, cidade. Boa tarde, Brasil. Com o apoio cultural do vice-prefeito, presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, secretário de Cultura e Turismo do nosso município, doutor Norberto, a Prefeitura Municipal de Fronteiras, administração construindo um novo tempo, prefeito Eudes Agripino Ribeiro, Zen Imóveis, provedor Giganete Telecom. Começa agora Fronteiras em Notícia. Boa tarde, Teresina. Vídeo mostra. Desculpa a falha, gente. Em Teresina, vídeo mostra fuga de adolescentes em carro roubado durante perseguição. Dois adolescentes que foram apreendidos na tarde desta segunda-feira, dia 23. A segunda-feira, dia 23, ontem, após reagirem a uma abordagem policial em um posto de combustível no bairro Poti Velho, zona norte de Teresina. Segundo a polícia, a dupla estava em um carro com registro de roubo e portava arma de fogo e entorpecentes. A ação que foi registrada, né? Essa ação que foi registrada, né, registrada então por câmera de segurança do estabelecimento. A imagem mostra o veículo parado para abastecimento. Quando policial da Honda, ostensivas, com o apoio de motocicletas da Rocan, se aproximam. No momento da abordagem, o condutor arranca com o carro, ainda com a mangueira de combustível conectada. Conectada, né? E tenta fugir. De acordo, então, com a polícia militar, os agentes realizavam, então, o ponto base do local. Quando, então, perceberam que o motorista estava armado. Ao receberem a ordem para desembarcar, ele acelerou bruscamente. E aí, durante a tentativa de fuga, foi efetuado, então, um disparo contra o pneu traseiro do veículo para conter o avanço. Após cerca de 500 metros do acompanhamento, os suspeitos, então, foram interceptados. Ainda conforme a polícia, o motorista teria, então, descartado a arma na via pública, mas o objeto foi... O objeto, então, foi recuperado. E com os adolescentes, os policiais apreenderam também um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração aparentemente adulterada. 11 munições do mesmo calibre, 16 invólucros de maconha, mas ainda meio tablete da substância, um recipiente com material semelhante, a uma substância, a cocaína, dois celulares, sendo um deles com restrição de roubo, dois cordões, R$ 20 em espécie e o veículo utilizado na fuga. a corporação informa ainda, né? Informa ainda que durante a abordagem, os adolescentes, então, um dos menores teria feito ameaças aos policiais. Os adolescentes foram encaminhados à central de flagrantes, onde foram adotados procedimentos cabíveis. Agora na cidade de Fronteiras, agora é 12:14. Olha certo, Zini. Atenção, Fronteiras, alô, cidade, o nosso amigo César do frigorífico. O frigorífico do César, que fica localizado ali, bem do coração da minha cidade, próximo ao comércio do Mastro Poço. O César avisa, informando aqui, que vai matar dois grandes porcos amanhã, quarta-feira. César vai matar dois porcos amanhã, quarta-feira. E se você deseja comprar carne de porco de qualidade, você gosta de apreciar uma carne de porco, então comprar carne de porco de qualidade é com o nosso amigo César do Frigorífico, tá bom? César do Frigorífico, encomende logo sua carne ao César, vai matar dois porcos amanhã. Boa tarde, agora em Fronteiras, 12:15. Audiências vão discutir o avanço da transposição do Rio São Francisco no Piauí. Vamos acompanhar então, né? O Piauí, né? O Piauí vai sediar nesta semana duas audiências públicas com representantes do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para tratar do andamento dos estudos de viabilidade técnica, né, para o avanço do projeto de transposição do Rio São Francisco aqui no Piauí. Em entrevista na manhã desta segunda-feira, dia 23, o deputado estadual Franzé Silva, do PT, destacou que a principal expectativa é a apresentação do primeiro produto do levantamento, então, de estudos de viabilidade, documento que embasará os próximos passos do projeto. Segundo o parlamentar, técnicos então do Ministério, os técnicos então do Ministério que estarão no estado, acompanhado do secretário nacional de segurança hídrica, do diretor de projetos estratégicos, abre aspas, nós vamos receber técnicos do Ministério, o secretário nacional de segurança hídrica, o diretor de projetos estratégicos, e a grande novidade é que eles, né, chegam assim entregando o primeiro produto, né, afirmou. E de acordo com o Franzé, a entrega desse material traz então a segurança ao cronograma. É o momento em que nós temos a certeza de que até o final de outubro teremos a entrega de tudo, de todo o estudo concluído. Isso nos dá a possibilidade de trabalhar no orçamento de 2027 a inclusão de recursos, disse ele. Lagoa do Piauí abre seletivo com 11 vagas. Confira cargos e salários. A primeira, a Prefeitura de Lagoa do Piauí abriu inscrições para... Abriu inscrições, então, para o processo seletivo simplificado destinado ao preenchimento de 11 vagas temporárias na área da educação. São ofertadas 10 vagas para o cargo de auxiliar de atividades educacional e também uma para professor psicopedagogo. De acordo com o edital, as inscrições seguem até o próximo dia 5 de março e podem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Educação, das 8 às 13 horas, em dias úteis. Também é possível se inscrever pelo e-mail lagoadopiauieducação@gmail.com, tudo junto, até às 13 horas da mesma data. Muito boa tarde, cidade. Agora meio-dia e 24 minutos na cidade de Fronteiras. Boa tarde, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Golpistas criam site falso e Conselho Regional de Medicina faz um alerta no Piauí. Né? Faz um alerta aí no Piauí. Golpistas criaram um site falso, utilizando o nome do Conselho Federal de Medicina. A denúncia foi feita pelo próprio órgão que alertou interessados em acessar a plataforma para que não forneçam dados pessoais, não realizem pagamentos e verifiquem sempre o domínio oficial. Segundo o Conselho Regional de Medicina do Piauí, o site oficial da instituição é o portal.cfm.org.br. Caso os interessados acessem uma página suspeita, é recomendação que seja denunciada. Essa página falsa que foi criada no endereço conselhodemedicina.com tem como objetivo induzir o usuário ao erro, com risco de coleta indevida de dados pessoais e profissionais, além também da realização de cobranças e pagamentos fraudulentos, afirma o Conselho Federal de Medicina em nota. Caminhão pipa é apreendido e o condutor é preso suspeito de falsificação. Um homem de 49 anos que foi preso após apresentar documento falso do caminhão pipa em que conduzia na BR-343 em Parnaíba, litoral do Piauí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, e o condutor foi parado na rodovia e apresentou um certificado de registro e licenciamento de veículo, né? Falso. E o documento referia-se ao exercício de 2025. Porém, durante a vistoria, os policiais então constataram que o veículo possuía licenciamento em atraso desde o ano de 2020. Além disso, também procederem também a verificação do QR Code constante do documento apresentado e foi identificado assim que o código, né? O código remetia-se a um veículo diverso, um carro registrado no município de documento fácil no município de Guamaré, no Rio Grande do Norte, né? E aí esse documento falso. Muito boa tarde, cidade. Agora em Fronteiras é 12h24. Imóvel investigado por tráfico volta a ser alvo de operação em Parnaíba. Drogas apreendidas novamente nesse imóvel lá na cidade de Parnaíba. Uma casa, essa casa, né, em construção, localizada na rua Rubens Furtado, no bairro Santa Luzia, Parnaíba, foi alvo de uma nova operação policial e que resultou na apreensão de drogas e dinheiro em espécie. A ocorrência que foi registrada por equipes do Serviço de Inteligência, 2º Batalhão da Polícia Militar do Piauí. Boa tarde para você que acompanha Fronteiras em Notícia através do tradicional radinho, como também através do Radiosnet, qualquer parte do nosso Brasil. Bom, eu estou recebendo aqui no jornal a presença aqui do pessoal da Equatorial. Eu estou recebendo aqui a Laísa, né? A Laísa Luz da Equatorial. E também o Eduardo, né? Eduardo Alan. E ela vai fazer um convite aqui à população de Fronteiras para participar do evento que está acontecendo no ginásio poliesportivo, né? No ginásio poliesportivo. Você vai fazer o cadastro da tarifa social gratuitamente. Ela vai falar sobre esse evento que é de suma importância a toda a coletividade fronteirense que está acontecendo no poliesportivo. Então, boa tarde, Laísa. Fica à vontade. Boa tarde também, Eduardo. Boa tarde. Nós estamos aqui para convidar a população aqui da cidade de Marcolândia. Fronteiras. Não, pois nada. Para comparecer no nosso evento que está sendo realizado ali no ginásio, no centro, no ginásio Guilherme Melo. Uhum. E ele começou hoje e vai até a quinta-feira, meio-dia. Então, todas as pessoas aqui da cidade de Fronteiras podem participar desse evento. Vai haver cadastro para troca de geladeiras. Nós vamos ter 10 geladeiras em que vocês podem levar o seu talão de energia, seus documentos com foto, identidade, RG e CPF e fazer o cadastro para trocar sua geladeira velha por uma geladeira nova. Isso vai ser mediante um sorteio que a gente vai realizar na quinta-feira à noite. Quem for contemplado na sexta-feira já recebe a geladeira novinha. E também podem levar lâmpadas para fazer a troca. Se você tem lâmpada fluorescente, incandescente, que gaste muita energia, você pode levar sua lâmpada velha e trocar por lâmpadas de LED gratuitamente. E estamos também fazendo cadastro do Baixa Renda. Quem recebe o Bolsa Família, que está apto, pode ainda receber um desconto na sua fatura de energia. Até 80 kW isento, grátis, né, com o desconto do Baixa Renda. E vocês podem também estar nos procurando. Estamos aqui na cidade de Fronteiras até a quinta-feira, meio-dia. E esperamos receber todos vocês lá de braços abertos no nosso evento Mutirão pelo Cliente Todo Dia. Mutirão pelo Cliente Todo Dia. Eu vou lá fazer o meu cadastro, ganhar a geladeira dessa. Vá aí. Lá que o sorteio vai ser bem legal. E com certeza a gente vai estar disponibilizando essas geladeiras no dia seguinte, geladeiras novas com selo A, para garantir aí a economia de energia na sua casa. Ô Laísa, para trocar, reforça aí, no caso das lâmpadas, são trocadas todas as lâmpadas, como é que tem que ser feito esse procedimento? Reforça aí. Esse das lâmpadas, você pode levar as lâmpadas da sua casa que não são de LED. Se você tem lâmpadas lá, fluorescentes, aquelas palito que a gente chama de fluorescente, né? E as incandescentes, que são aquelas amarelinhas, vocês podem retirar elas, levar até o poliesportivo e receber no lugar delas lâmpadas de LED, que são lâmpadas mais econômicas e que vão trazer vão garantir aí a economia de energia na sua conta. Muito bem. Ô, Laísa, Laísa Luz, também Eduardo, você tem alguma coisa a acrescentar? Obrigado desde já pela participação, vem enriquecer mais o jornal e precisando, estamos aqui às ordens para ficar aí as suas considerações finais. Esperamos todos vocês até quinta-feira, meio-dia, estamos no ginásio poliesportivo no centro, viu? Aguardamos aí a visita de toda a população do município de Fronteiras. Muito bem, eu conversei aqui com a Laísa Luz, que é consultora de relacionamento. Pronto, e o Eduardo que está aqui também, né? Ele está gravando aqui, né? Para jogar nas redes sociais. Então, para aumentar mais ainda, né? Reforçar mais ainda o convite, não é isso, Eduardo? Está aqui então. Pessoal da Equatorial, então bem-vindo. É a primeira vez em Fronteiras? Não, já andamos aqui várias vezes. Ah, já, e né? Agora o evento é a primeira vez que está aqui no município. São da capital? Nós somos de Picos. Ah, Picos, muito bem, Picos, cidade vizinha. Muito bem, então tá aí, Laís, obrigado pela participação, viu? Boa tarde, bem-vindo a Fronteiras e bom trabalho para vocês, tá bom? Muito obrigada. Tá aí então, pessoal da Equatorial. Então vamos comparecer, né, minha gente, lá no Poliesportivo, Tá aí feito o convite a vocês. Me parece que tem uma... perguntando aqui se o talão tem que estar no nome da pessoa, ô Laísa. Olha, para o sorteio das geladeiras, o talão tem que estar no nome da pessoa, mas se no momento do sorteio a pessoa não puder comparecer, pode enviar o esposo, pode enviar a esposa. Mas o talão, ele está perguntando, o Maciel que está perguntando aqui, o talão tem que estar no nome da pessoa mesmo, do proprietário, ou no caso mora de aluguel também, como sim, é que é? Sim, sim, o talão tem que estar no nome do proprietário. Do proprietário, né? Tem que ser o titular da fatura. Ah, o titular da fatura. No caso, eu moro de aluguel, como é que tem que ser feito? É válido? Como é que tem que ser feito? Qual o processo? Se você mora de aluguel e o talão não é no seu nome, o senhor tem duas opções. Ou o senhor pode transferir a titularidade aqui no posto credenciado para o seu nome, porque o senhor é quem faz jus de energia lá nesse imóvel. Ou o senhor pode pedir a pessoa que está o nome no talão para ir lá fazer esse cadastro para o senhor. Mas o ideal é que o senhor faça a troca de titularidade, coloque o talão no seu nome para o senhor fazer esse cadastro. Pronto, respondendo a sua pergunta, né, Maciel? Obrigado, Maciel, pela participação, pelo carinho da audiência. Muito bem, Laísa. Bom, obrigado pela participação, viu? Ok, Cidade, muito boa tarde. Eu conversei agora há pouco aqui com a Larissa Luz, né? Ela está aqui então fazendo o convite, né? O pessoal a participar, comparecer no ginásio poliesportivo. Eles estão lá, o pessoal da Equatorial. Vamos comparecer, minha gente, porque é de suma importância, né? Eles estão lá, né? Eu recebi aqui agora o pessoal, né? E você pode levar até 5 lâmpadas fluorescentes. Ó, deixa eu explicar bem aqui direitinho para vocês. Eu recebi há pouco tempo aqui, eu conversei com a Laísa da Equatorial, né? A Laísa da Equatorial, recebi também o Eduardo, que anda com ela, né? Acompanhando a mesma. E ela está fazendo, eles estão fazendo o convite à população de Fronteiras para participar desse evento lá no ginásio poliesportivo, né? Um evento que está sendo realizado, um mutirão pelo cliente, todo dia. É em Fronteiras, ginásio poliesportivo Governador Guilherme Melo, Rua Francisco A. de Souza Pereira, Centro, Bairro Sagui, Fronteiras, de 24 a 26 de fevereiro, né? De 24 a 26 de fevereiro, 27 de fevereiro. Horário de atendimento das 8 às 17 horas, né? E das 8 às 12 horas. Aí tá aqui. Aí você aproveita, né? Aí você nesse mutirão pelo cliente, todo dia, mutirão pelo cliente todo dia. Então é o seguinte, o pessoal pode levar até 5 lâmpadas fluorescentes e incandescentes e trocar por lâmpadas LED, né? E também estão fazendo também o cadastro da tarifa social. Você pode fazer o cadastro da tarifa social de baixa renda. Então compareça no ginásio poliesportivo, vai lá no poliesportivo. Olha, é sempre a gente diz o seguinte, né? Não é porque eu seja radialista, você trabalha na rádio, você tem que vender o peixe, vem, tá aí puxando a sardinha para seu lado. Não, não é assim. É porque a verdade é uma só. Tudo funciona. Rede social, né? Certo? Certo. Carro de som, rádio. Agora rádio, nada vai com rádio. Então você tem que ouvir a rádio da cidade, que você fica sabendo de tudo que acontece no município. Mas se você estiver em sintonia, não dizendo que a questão de gosto não se discute, né? É indiscutível. Você tem que ouvir a rádio da sua preferência, mas assim, porque aí você fica a par de tudo, por dentro de tudo que acontece no município, ouvindo, lógico, a rádio do seu município, da sua cidade. No caso aqui, Fronteiras FM. Tá bom? E obrigado a você pelo carinho, pela audiência, a sintonia, a companhia. Vamos juntinhos com o nosso Fronteiras em Notícia. Agora na cidade é meio-dia e 41 minutos. Boa tarde, obrigado pelo rádio ligado, pela sua sintonia, pela sua companhia. Nós vamos acompanhando mais notícia aqui no seu Fronteiras em Notícia, que está no ar. Agradecendo sempre o carinho, a audiência, a sintonia, a companhia. Vamos acompanhando mais notícia, Fronteiras em Notícia, que está no ar. Um bebê com anemia, com anemia falciforme, precisa de doação de sangue. Essa bebê esperta e curiosa é a Aurora. A pequena de apenas 11 meses foi diagnosticada com anemia falciforme assim que nasceu. Uma doença genética que exige cuidados constantes. A gente descobriu bem cedo, logo no exame do pezinho dela já constatou que tinha alteração no sangue. Então, através dessa alteração, a gente foi atrás de fazer os outros exames. O médico pediu para eu e a minha esposa também fazer, para ver, né, de onde veio a doença e tudo mais. No meu caso e da minha esposa, a gente tem o traço da anemia falciforme, a gente não tem a doença. E no caso, a minha filha, ela teria, né, 50% de chance, se eu não me engano, de nascer com a doença. Que no caso foi isso que aconteceu, né? Então, o caso dela é o SS, que é o, digamos assim, o mais grave. E através do exame a gente começou a fazer tratamento, ir atrás de especialista e tudo mais. A doença falciforme afeta a hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. As células que deveriam ser flexíveis assumem um formato irregular, dificultando a circulação. As consequências podem atingir diversos órgãos e acompanhar o paciente por toda a vida. Neste momento, a Aurora precisa de doações de sangue para ajudar no tratamento e na estabilização do quadro. Diante da necessidade, a família, que é natural de Simplício Mendes, se mobilizou. A tia Ayla organizou uma caravana de doadores. A cidade toda abraçou a causa. Em menos de 24 horas, a gente conseguiu muita gente para doar sangue. Faltou foi espaço para trazer de tanta gente. A gente começou a organizar tudo 2 da tarde. Quando foi 8 da noite, não tinha mais vaga. Mas graças a Deus deu tudo certo. Trouxemos uma van cheia aqui para Picos para fazer a doação de sangue. O carro também veio cheio. A gente ficou gente na lista de espera para a gente arrumar outra van. Foi muito especial, a gente não imaginava que seria tão bom muitas pessoas assim, mesmo sem conhecer a Aurora, se mobilizar, ficar muito tocado com a história dela, então foi maravilhoso. A Aurora tem tipo sanguíneo O positivo, mas nem toda doação é utilizada diretamente para ela. O sangue passa por testes e por um processo de compatibilidade até que seja identificado um doador adequado. Por isso, cada bolsa coletada é fundamental. Quando um paciente tem esse traço falciforme, que precisa receber sangue durante várias vezes no decorrer da vida, é necessário fazer um estudo mais especificado desse tipo, né, para encontrar o mais compatível possível. Se ela receber uma bolsa O positivo, como é o caso dela, né, ela é O positivo, receber antipagem O positivo, que não seja tão compatível com as especificidades sanguíneas dela, ela vai ter uma reação transfusional. O organismo dela vai reagir àquele corpo estranho e vai começar a produzir anticorpos. Então, além do risco de desenvolver problemas graves pós-transfusão, há também a possibilidade de cada vez ficar mais difícil encontrar um sangue que seja paciente, que seja compatível com esse tipo de paciente. O avô Salomão se emociona ao falar da neta, que é a alegria da casa e que está fazendo uma grande falta nesse momento. Aurora é uma criança extrovertida. Ela passa o tempo inteiro conversando, conta até história. Ela não para um minuto, é só engatinhando dentro de casa. E quando eu pego ela, nem os pais ela não quer mais, só quer ficar comigo. Estamos sentindo uma falta enorme dela, que ela é a princesinha de nosso lar. Enquanto ela não estiver lá, nós não estamos tranquilos. A tristeza na nossa casa está grande, porque ela está longe de casa. E eu estou vindo aqui já 2 vezes e estou... Enquanto ela estiver aqui, a gente vai estar sempre presente para dar muita força para ela sair dessa, se Deus quiser. As doações para a Aurora podem ser feitas em todos os hemocentros do estado: Picos, Floriano, Parnaíba e Teresina. O Hemop aqui da cidade funciona de segunda a sexta, de 7h15 às 18 horas e aos sábados, de 7h15 às 17 horas. A doação deve ser realizada em nome de Aurora Oliveira Soares. Mesmo quem não tem o tipo sanguíneo O positivo pode doar e ajudar a salvar outras vidas. Pessoal também que puder doar, né, quiser doar, não só para minha filha, mas também para qualquer outra pessoa, qualquer outro tipo de sangue, é importante doar, porque sempre vai ter alguém precisando e Vai ajudar muita gente, com certeza. A gente tá tranquilo porque a gente acredita que o Deus que guarda a gente, ele não dorme. A gente tá sempre tranquilo, sempre em oração pela vida da minha filha. E a gente acredita que logo mais ela vai ficar bem. Não só ela, como também a Elaine, que é outra criança que tá precisando também. A gente tem dado apoio pra mãe dela e tudo mais, que eles não são daqui também. A gente acredita que vai dar tudo certo e logo mais a gente vai conseguir essa transfusão de sangue. Amém, amém, meu irmão. Vai dar tudo certo porque Deus é mais. Vamos seguindo então o nosso... O nosso Fronteiras em Notícias, edição desta... É terça-feira hoje, 23 de fevereiro do ano de 2025. Ah, e 26. Ah, tô voltando no tempo, olha para aí. Vamos lá então, seguindo o nosso Fronteiras em Notícias, o seu jornal do meio-dia com Tony Oliveira. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, sintonia e a companhia. Muito obrigado mesmo, de coração. É isso mesmo, Jean. Vamos acompanhando mais notícia no Fronteiras em Notícia, mais uma aqui, direto da TV Cidade Verde, é Picos. Todos, vamos acompanhando aqui, ó. Todos os municípios do Piauí apresentam algum nível de seca. 49 em situação extrema. É isso mesmo, Geandra. Boa noite para você e para todos que seguem nos acompanhando. A notícia que foi veiculada à noite. Esse dado já é preocupante. Se comparado com o ano passado, a gente percebe que há um avanço significativo nessa questão. Como você disse, mesmo com as chuvas, que apesar de estarem irregulares, o mês de janeiro traz aí um alerta. O novo boletim do monitor de secas mostram que todos os 224 municípios do estado estão aí em algum nível de estiagem. Esses dados são referentes ao mês de janeiro. A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos todos os meses faz esse monitoramento e, de acordo com eles, revela, na verdade, uma preocupação em comparação com o ano de 2025. Neste ano, 132 municípios estão em seca moderada, 84 em seca grave e 49 já enfrentam a seca extrema. Um estágio aí que é marcado por grandes perdas nas lavouras e também na escassez generalizada da água. Como eu disse, em comparação com 2025, mostra que há um avanço aí significativo nessa questão. Comparado com dezembro de 2026, há também um avanço. Olha, agora em janeiro de 2026, o mapa mostra um avanço principalmente na área de seca grave e seca extrema, nas regiões sul e sudeste do estado. Embora em dezembro de 2026 tenha caído aí em relação ao mês de dezembro, na verdade, o nível extremo tenha caído, como eu disse, todos os municípios ainda seguem em algum nível de estiagem, que acaba preocupando. A Sônia Feitosa, ela que é climatologista da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, explica um pouco mais do que se trata essa questão da seca extrema nos municípios piauienses. Vamos acompanhar. Em janeiro de 2026, mesmo com a presença das chuvas, observou-se que a área de seca extrema, que é aquela que é seca generalizada com perdas agrícolas, que é a seca onde há restrição, há necessidade de restrição de água, houve um recuo. Porém, ainda 40 municípios, mesmo com as chuvas de janeiro, 49 municípios permanecem na condição de seca extrema, que já é uma categoria bastante grave quando há necessidade de restrição mesmo da água por conta das pastagens, das perdas das culturas. Janeiro, mesmo com aquelas chuvas, foi um mês caracterizado com chuvas abaixo da sua média climatológica. Agora em fevereiro, observando chuvas bem potenciais, em grande parte do município, fevereiro foi um mês, ou vai ser um mês, que vários municípios vão atingir chuvas abaixo, acima da média. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos um período chuvoso como um todo com chuvas acima da média. Mensalmente, a CEMAR participa da reunião climática com meteorologistas do Brasil para discutir as condições climáticas acontecidas e decidir sobre também a elaboração da previsão climática para os próximos meses. É, então tá aí, né? Agora na cidade, faltando apenas 6 minutinhos para o término do jornal, nós vamos acompanhando mais notícia, Fronteiras em Notícia no ar. Deixa eu lembrar aqui o seguinte. Olha, atenção, você quer comprar, você que aprecia muito uma carne de porco, né? Você aprecia muito uma carne de porco, gosta de saborear uma carne de porco? Então, carne de porco tem que saber a quem compra, né, a procedência. O nosso amigo César do Frigorífico, ele está sempre matando porcos, são porcos que tem procedência, carne de porco saudável, limpa, né, higiênica, saborosa, deliciosa, que você pode consumir sem medo de ser feliz. O nosso amigo César do Frigorífico, ele vai matar um grande porco amanhã. Dois. Amanhã ele vai matar o César, vai matar dois porcos amanhã. E se você quer comprar carne de porco de qualidade, fala com o nosso amigo César. Procura o César ali no seu frigorífico, né? Procura o César ali no frigorífico do mesmo, que fica localizado ali próximo ao comércio do Mastro do Poço. Entre em contato pessoal com ele, procura o César, né? César, sempre a gente está encontrando com o César por aí, a cidade pequena, a gente se encontra sempre, né? E aí ele vai matar dois porcos amanhã. César do Frigorífico. Vamos acompanhando mais notícia. Vai matar dois porcos grandes amanhã, o nosso amigo César. Suspeitos de tráfico de drogas são presos em São Raimundo Nonato. Boa noite para você que acompanha o Notícia de Picos. É isso mesmo, Jean. Essas três prisões aconteceram na zona rural do município de São Raimundo Nonato, nas localidades Emas e Moisés, que ficam na zona rural do município. Como você disse, por envolvimento em tráfico de drogas e também em apreensão de arma de fogo. Olha, como você disse, a Força Tática estava realizando patrulhamento nessas localidades após receber denúncias também de que havia a prática de tráfico ali naquela região, que acabou motivando o reforço da polícia nessa localidade. Eles acabaram avistando um Fiat Palio branco em atitude suspeita. Ao pedir para que os ocupantes parassem no veículo, eles tentaram fugir, mas como você disse, eles foram interceptados e dentro do veículo a polícia encontrou entorpecentes, 47 invólucros de substância análoga a crack, porções de maconha e cocaína, além de R$ 294,50 em dinheiro em espécie. Também encontraram material para a embalagem desses entorpecentes. Dando continuidade a essa ocorrência, eles foram até uma residência e, com a autorização da proprietária, adentraram ao imóvel e encontraram mais materiais. Eles encontraram duas espingardas de fabricação artesanal, mais porções de cocaína e crack, além de uma caderneta com anotações relacionadas à comercialização desses entorpecentes. A identidade foi revelada apenas as iniciais desses dois suspeitos, que foi PCS e DJN. Lá nessa localidade. É claro que a Polícia Militar continuou com as ações ali naquela região e foram até uma residência também que teria sido fruto de denúncias anteriormente e encontraram no bairro Aeroporto do município, também em São Raimundo Nonato, foi abordado um terceiro envolvido que foi identificado apenas pelas iniciais RSB. No local foram apreendidos entorpecentes, 5 aparelhos celulares e cartões de crédito. Sendo um dos celulares, tendo marcas ali, apresentava restrição de furto ou roubo. É claro que os três suspeitos, foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil do município e seguem aí à disposição da justiça. Os dois presos, foram encontrados ali entre a zona, nas localidades Emas e Moisés, na zona rural. O outro foi encontrado já no bairro Aeroporto, na zona urbana do município. Tudo isso aconteceu no sábado, como eu disse, os três foram encaminhados para a delegacia e seguem aí à disposição da justiça. Geandro, eu volto com você. Muito bem, agora na cidade, hora certa, Zeni, meio-dia agora e 58 minutos, ainda cabe mais notícia, né, aqui no Fronteiras. Cabe mais notícia no Fronteiras em Notícia, então nós vamos acompanhando mais notícia aqui no seu jornal Fronteiras em Notícia. Vamos com a última para encerrarmos o jornal a edição de hoje, né? A edição de hoje. Moradores denunciam problemas no calçamento e falta de água no bairro Aroeiras do Matadouro, Picos, Piauí. Completamente destruído. No bairro Aroeiras do Matadouro, os moradores relatam que o problema começou após as chuvas que caíram no município no final do ano passado. O que mais chama a atenção é que a obra havia sido concluída há menos de um ano. Aí era na terra primeiro, aí fizeram esse calçamento aí, com a chuva levou tudo. Como é que o pessoal está fazendo agora para subir aqui lá para cima? Fazem não está subindo ninguém, não. Não sobe ninguém. Quando estava feito, ainda subia a gente, agora não sobe mais. Serviço fraco, mal feito. Fizeram o calçamento aí, não fizeram sarjeta, não fizeram nada. Só pegaram as pedras aí, deixaram aí, foram embora e deixaram aí. Segundo os moradores, a mesma situação se repete em outras ruas da comunidade. Em frente à casa do seu Francisco, a erosão começou já neste ano e a água chegou a invadir a residência. Choveu, entrou água até dentro da minha casa aí, meio do calçamento arriou. Aí tá desse jeito a situação. Eles disseram que vinha tomar providência, até agora não veio. Eu mandei uma mensagem para o mestre de obra aí. É o mestre de obra, né? Secretário de obra, disse que vinha, aí até agora não apareceu, disse que vinha depois do carnaval, e até agora nada, ninguém tomou providência. Aí estamos aqui aguardando, sofrimento danado aí, vinha outra chuva grossa, prejudicar a gente aqui de novo. Além da infraestrutura comprometida, outro problema antigo continua sem solução, a falta de água. Os moradores afirmam que o abastecimento segue irregular. Mas o que nos afeta é a falta de água. Aqui nós não temos água, não temos. Já fizemos vários apelos à Secretaria de Agricultura. Aqui nós temos água se nós acordar 3 da manhã. 5:30 da manhã já não temos mais água. Nessa rua do meio, então eu peço providência. Das autoridades de Picos, nós merecemos, nós somos uma comunidade grande e que nós merecemos o respeito. Já no descarte do lixo, a situação também preocupa. A população reclama da falta de coleta adequada e diz se sentir desamparada pelas autoridades. O carro do lixo só passa 2 vezes por semana nessa rua e a gente tem que jogar o lixo naquela terreno privado. Na nossa rua, que é essa rua do meio aqui, que a gente chama Rua do Meio, não passa carro. Todas as pessoas dessa rua têm que jogar o lixo no terreno privado. Um terreno que não tem tambor de lixo apropriado, a gente joga de qualquer forma. Muito preocupante porque aqui tem muita, como é que se diz, muita família, muita criança brincando, entendeu? Aí muito perigoso por causa do mosquito da dengue, chikungunya, tudo isso. E a nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Obras de Picos para saber algum posicionamento, né, do calçamento que foi citado aí na reportagem, mas infelizmente até o momento a gente não obteve nenhum retorno e, como sempre, o espaço segue aqui aberto para qualquer esclarecimento. Sobre a falta d'água, a empresa Águas do Piauí informou que enviou uma equipe técnica à rua Zuzalino, no bairro Aroeiras do Matadouro, né, aqui em Picos, para verificar a situação do abastecimento na região. No momento da vistoria, o fornecimento de água estava ocorrendo normalmente. A concessionária esclarece que na noite da última sexta-feira, 20 de fevereiro, realizou a manutenção emergencial para reparar um vazamento na rede de distribuição na rua, né, no centro de Picos. E o serviço se estendeu pela madrugada de sábado, né, com o objetivo de garantir a segurança operacional do sistema e também da regularidade do abastecimento. Durante a execução nesse reparo, foi necessária uma interrupção temporária no fornecimento em alguns bairros da cidade, incluindo, inclusive, o bairro Aroeiras do Matadouro. O abastecimento já foi restabelecido e o sistema está operando normalmente, podendo ter ocorrido oscilações pontuais até a completa estabilização da rede. Sobre a questão do lixo, a gente entrou em contato também com a Secretaria de Serviços Públicos de Picos para saber sobre a irregularidade da coleta de lixo no local, que foi mostrado na reportagem que a gente acompanhou, mas até o momento também a gente não obteve nenhum posicionamento. E é claro, obviamente, o espaço segue aqui aberto para qualquer resposta, né, pronunciamento por parte do Poder Público Municipal. É, o espaço aberto, agora resta saber O espaço aberto continua aberto, vai ficar aberto e eles não aparecem, e sempre aberto. É assim, né? A resposta nunca tem, nunca se faz nada e é sempre assim. E quem sofre, a comunidade sofre, padece com toda essa falta de atenção ao povo sofrido. Que coisa, né? Agora quando é para ir atrás de voto, batendo na porta, pegando aí, acerta com a casa e promete tudo e nada faz. Passou, tchau, tchau. O Fronteiras em Notícia, edição desta terça-feira hoje, 24 de fevereiro do ano de 2026, vai ficando por aqui, muito obrigado, obrigado meu Deus, mais esse trabalho realizado com sucesso, obrigado Fronteiras, obrigado Brasil, e dizer até amanhã, se Deus quiser, Ele quer, pois Ele é bom, maravilhoso, amanhã a gente se encontra, mais uma edição do Jornal Fronteiras em Notícia, a partir, né, do meio-dia. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, que eu também vou com Ele. Aquele abraço. O nosso primeiro encontro é marcado a partir das 8h30 da manhã. 8h30 da manhã com o programa Estação 87. Forte abraço, minha gente. E o jornal tem o apoio cultural do vice-prefeito Dr. Norberto, presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, vice-prefeito, presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, é também secretário de Cultura e Turismo do nosso município, com apoio cultural também de Zen Imóveis, provedor Giganet Telecom, melhor para você. Prefeitura Municipal de Fronteiras, administração construindo um novo tempo. Prefeito Eudes Agripino Ribeiro, até amanhã, à noite, logo mais à noite, tem a Voz do Brasil. À noite você acompanha a Voz do Brasil. Você sintoniza CYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Essa é pra vocês dois, né? Todo mundo. Não foi coincidência encontrar.